sete pontos para chegar a bordo, Rodrigo Golf Sierra. Golf Sierra, autorizado o final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, Golf Sierra. Webjet 5836, suba restrita TNV de voo 1970. 5836, restrito 1970. 3152. Tomador, tá 3561. Prossiga. Alguma possibilidade de voar da presente ao Vitor? Negócio de coordenação da 3561. Guardando. Romeu Golf Vitor, desça para 4 mil pés, ajuste 1097. 4017, Romeu Golf Vitor. Gol na 398, redução para 1809, desça para 2 mil pés, ajuste 1097. Reduzindo para 1809, descendo para 2 mil, ajuste 1017, gol na 398. Salvador, gol no 604, mantendo 1950. Gol no 604, acena identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Para 050, gol no 604. O Golf Sierra estabilizou, senhor. Costa Golf Sierra, chame torre 118, desça no 6. 118, meia boa. Webjet 5836, vetoração para separação de tráfego, curva direita para o 090. Direita 090, pode prosseguir na subida? Estimativo, pode prosseguir na subida, tá, o Webjet 5836. Para o 330-5836. Webjet 5836, falha de comunicações, ao cruzar o nível de voo 200, reassuma a navegação. Ao cruzar 200, caso falha, reassuma mesmo, o 5836. Uma 398, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray para o gol 1398, reporta lá estabilizado. TAN 3561, chame centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 288.0, boa. Ok, ciente, autorizado a base pela direita, 17, negativo base curta, ok? Uma base longa, reporte para final. Uma base longa, reportará, boa serra. Torre, boa noite, passarei 2224, ponto de espera da 1-0, tá pronto. Passarei 2224, ali mantém pistão 0, boa noite. Ali mantém pistão 0, desde ele tá. Andrés 152, solo 18, livre à direita, 1219, boa noite. Direita 219. 5, alterne 125, decimal 45. 2825, 2545, muito obrigado. Dois, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, decimal 85, 2545, 5216, boa noite. Da Juliette, reportar para ingresso. Alô, azul 4071 para o táxi com 102 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 40 autonomia. Livre decolagem pistão 10, vento no 90 graus, 159. Quem decola da 1022, despacho. 04. Ajuste 4071 da Azul, bom trabalho. O final no 7, aguardando instruções e livre pouso. Boa tarde. Whisky Zulu, seu solo 19, confirmando estacionamento. Ok, o senhor vai livrar na Quebec, a próxima esquerda, aguardando instruções para prosseguir no táxi. Whisky Lusa Lúcia livre na Quebec, ok? Tem um trato na curtíssima da 17. Livre na Quebec, reporte quando a livre, quando a pista estiver livre. 3152, aproximando a Juliette. 352, confirme visual com a Embraer da Azul, taxiando próximo ao através do portão 612. Visual com o mesmo. 352, de passagem ao Embraer da Azul após ingresso Juliette, portão 09. Após o Azul, Juliette para 09, altura 3152. Autorizado sinal ILS, XRY0, reporte estabilizado. 7, reduzindo, 1909, 2000, autorizado ILS X-Ray. Tudo estabilizado no 017, 404. Gol no 604, via mar e desça para 3.000 pés, ajuste ou na 017. Confirmo, o gol no 604? Afirmativo, gol no 604, desça para 3.000 pés, ajuste ou na 017, via mar. Via mar, 3.000 baixando, gol 604. Controle, boa noite, passarinho do 2224, decolou. Passaria do 2224, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 350, saída Momo, transição Froti. Sobe 350 sem restrições, Momo, transição Froti, 2224. Romeu Golf Vitor, vou ir na prova de Pelo. Prova de Pelo, Romeu Golf Vitor. Oi, poderia confirmar para o 1398 a intensidade da rajada? O vento variando de 7 nós até 17 nós, o gol no 398. Ok, 1398, grepa. Oscar Golf Serra, Solo 22, parte 5, frequência livre, boa noite. Boa noite. Whisky Luzulu, ingresso pista no 7, reporte livrando pista, parabéns. Salvador, boa noite, Azul 4071 no ponto de espera. Azul 4071 no ciente, boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 4071 do Azul. Uno 398, livre pouso, pista no zero, informe pista molhada, chuva leve sobre o campo. Vento 180 graus, Uno 39. Autorizado pouso para o gol no 398, para visual. Boa noite, Whisky Lusa Lúcia. Estabilizou o Electric X-Ray, gol 404. Gol no 404, completo de aproximação, chame torre 198, decimal 6. 198, meia, gol 404. Gol 1604, desça para 2.000 pés, ajuste na 097, autorizado ILS, XA, pistão no 0, reposto estabilizado, reduzindo para 1809. Baixando para 2.000, forma na estabilizada, reduzindo para 180, igual 604. Do 4071, tem condições de decolar de imediato, assim que é autorizado? Afirmativo, 4071. Ali mantém, pistão no zero, agilizando as manobras. Ali mantém, 4071. 1398, Solos 25, livre à direita, 1219, boa noite. Livre à direita, 1219, Gonô 398, boa noite. O 398 confirma de moderada a forte na curtíssima final, tem a turbulência. Ah, ok, obrigada. Boa noite, Gonô 404, passa Mídia Serra, baixo travado. Azul 4071, no livre decolagem imediato, piso 10, vento 190 graus, 159. Livre decolagem, 4071. Bono 404, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre, informo turbulência moderada forte na curta final da 10, rajada, variando de 11 nós até 21 nós. O vento agora 190 graus, 16 nós. Bono 404, ciente, aguarde pista livre. No 404, livre pouso, pista 10, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Vento no 90 graus, 17 nós. Livre pouso, 10, Bono 404. Azul 4071, no decolador 27, controle 11935, bom voo. 935, obrigado, boa noite. Controle Azul 4071, boa noite, 1500 para 360. Azul 4071, contato radar decolagem, se me mantém a nível de voo, 360, saída da EL. 360, saída da EL, ou 4171, 4071. Isso, informação ECO. Solicitamos gentileza, cópia para Natal, nível de voo 370. 26. 26. Super Zulu 10, a cola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, subida pouca transição Zipar, aciona 5021, frequência do controle 119.35. Autorizado 370 para Natal, Super Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, saída pouca transição Zipar, 5021 no transponder, controle 1935, TAM 3662. Aita 3662, chame pronto, pushback, seu nome é. Chamaremos no 3, pronto, pushback, acionamento na 3662. Salvador, TAM 3858, confirmação ECO. 358, 370, Fortaleza, copia? Copia. 358, Fortaleza, nível 370, autorizado, via Perzulo 19, decolada 10, com curva esquerda, na subida Momo, transição Froti, aciona 5023, frequência do controle 119.35. 370, autorizado, Fortaleza, coluna 0, curva esquerda, saída Momo, Frotia, Perzulo 19, 5023, transponde 1935, controle, TAM 3858. Correto, TAM 3858, chame pronto, pushback, acionamento no 07, ajuste 10, 17. No 07, chamará TAM 3858. Variando de 13 nós até 23 nós, o vento agora 180 graus, 17 nós, pista molhada, livre pouso. Juxuna 07. 2017, Rodrigo Civita. Romeu Golf Vitor, após pelo na Proite Duna, autorizar PLS, XR Pistola 0, reporte estabilizado. Após pela Proite Duna, autorizado LS, XR Pistola 0, reporte estabilizado. Golf Vitor. Ao controle azul 4071, pro 160 para evitar formações sobre Dael. Azul 4071, autorizado desvio. Autorizado, 4071. Salvador, F6748, está cruzando nível 2, 10. FJ 6748, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Ciente, nível 050, 6748. Solo livrando, voo 604. Ok, voo 604, sala 31, livra a direita no 219, boa noite. 219, boa noite. Web 5827, Galinha, aguarde Copa 340, será coordenado. Guardado, 5827. Gol no 604. Gol no 604, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa reportará antes da Juliette para ingresso. Né, 6310 está pronto para o táxi, nós temos 104 a bordo, com 3 horas e 37 minutos, altera Natal. Via Indy Alpha, ponte espera 1186, ajuste no 0 no 7, bom voo e boa noite, ajuste na 6310. Indy Alpha, 1186, ponte espera, muitíssimo obrigado, boa noite. Ingressa Juliette, portão 08. Juliette 08, bom nome 04. Web 5827, pronto, cópia. Pronto. 40 via Upper Whisky 50. Recola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes. Aciona 5026, frequência do controle 119, decimal 35. Chame pronto, pushback acionamento, portão 10, web 5827, ajuste no 0, no 7. Controle Salvador, boa noite. Guará 04 com a foto. Guará 04, excelente identificação. Via chegada a mão, desça para nível de voo 050. Via chegada a mão, Guará. 0 graus ou no meio nós? Aliás, decolar sem parar, do Chané 63, 10, pista no 0, obrigado. Roda. Braço. Caruja. Senhor externo, baixada travada, propõe modificação, base pela direita, 1-7, Romeu Golf Vita. Romeu Golf Vita, a gente tá operando instrumento, ok? Negativo, só vai prosseguir para 10. Afirmativo, então vai prosseguir para 10, então, Romeu Golf Vita, tá visual no setor. Visual a 1510. Tô ciente, Romeu Golf Vita, a gente tá operando instrumento, prossiga para 10, aguardando pista livre. Não tem problema, siga para 10, Golf Vita. No 0, Oxanel 63 no 0. Ok, ciente, Oxanel 63 no 0. Golf Vita, informa pista molhada, vento 1,80 graus, 1,6 nós, rajada de vento variando de 1, 2 nós até 2, 2 nós, possível turbulência moderada forte na curtíssima, livre pouso. Livre pouso na 7, Rodrigo Golf Vita. Chané 6310, decolado aos 38, controle 1-9-35, bom voo. 35, Chané 6310, obrigado. Controle Salvador, este é o Chané 6310, na perfil PUCA, solicita da presença iniciar curva esquerda devido a informações. O Chané 6310, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 350, autorizado para o PUCA. 350, esquerda PUCA, 6310. Romeu Golf Vita, solo 39, libera direito no 219. Boa noite. Fala Salvador, tem uma 3858, pushback saneamento no gate 7. 07, aguarde, tá 358, número 2 no setor. Tá ok, aguardando. Romeu Golf Vita, boa noite. Táxi Alfa e aguardando antes da Juliette para ingresso. Webjet 6748, autorizado ILS X-Ray Piscina 0, reporte estabilizado. Ciente, reportará estabilizado 6748. approach, good evening, approach 561, passing to a level 2, 502140, bomb arrival. Air Force 2561, Squawk Ident, via Bonfi Arrival, descend to flight level 060. Via Bonfi, to flight level 060, and have posição, Romeu Golfeitão. 527 para o táxi com 90, 3 horas 50, terra em Guarulhos. Táxi via Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 186, ajuste 10 no 7, bom voo e boa noite, web 5827. Estimativa Pátio, Juliette Alfa, 186 quando pronto, 527. Voo 1889, 400 para o Galeão, cliente da Golfo. Voo 19 será coordenado 400, aguarde cópia. Aguardando cópia, Gol 1889. Localizador 6748. Objeto 6748, complete aproximação, chame torre 118 decimal 6. Para a torre 186, boa, 6748. Salvador Web 6748, está estando na faixa travada. Webjet 6748, estabilizado na final. Ok, Web 6748, boa noite, continue a aproximação, reporte quando o visual com campo informa possível turbulência moderada forte na curtíssima rajada de vento, variando de 9 nós até 19 nós. O vento agora 180 graus, 14 nós. Ciente, 6748. Web 6748, ciente, livre pouso, pista 10, pista molhada, vento no 80 graus e no 39. Ciente, livre pouso, estado 107. Chame centro Recife na 2000.85, alterna na 25.45. 2085, 2545, acho que não é 6310, obrigado. Desça. Do bang da Webjet, ingressa Juliette agilizando, reporte na Lima para prosseguir o táxi. O companheiro Web vai ingressar a pesquisa, reporte na Lima para prosseguir o táxi. Vou subir, tá? Questionnaire 6313, acione identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Via chegada Bonf, identificou para nível 050.